Então pode ir lá, vou começar? Vou começar gravando. Meu nome é Eric Siqueira. Eu sou José Augusto. É, e quem sou eu? Boa pergunta. Você também, né? Fale pra mim, quem é você? Beleza, tamo aí. Gabriel acabou de fuder a entrada, cara, vai se ferrar. É, eu não sei, dava pra continuar assim, falar aqui. Não é, pra deixar o Eric muito puto. Não, pior que deixa, é que eu sei que você tem toque e vai querer fazer. Ele tem toque, tipo, ele gosta que a gente toque em alguns lugares. Tá bom, vai. Começa aí, Eric. Meu nome é Eric Siqueira. Eu sou o José Augusto. Eu sou o Gabriel. E esse é o Paradoxo Concreto. Então, eu acho que você mesmo, José, poderia hostear esse? É, eu acho que sim, né? Não sei, não, aqui, independente de quem hosteia, daqui a pouco a gente vai perder a linha de hosteamento. De hosteamento mesmo. Então tá, mas enfim, estamos aqui de volta, né, pra falar sobre essa série, cujo qual a gente já fez um episódio sobre o primeiro episódio dela. Nossa, isso ficou meio confuso, mas tá. Não importa, você já sabe, você já leu qual o título desse episódio, você sabe do que a gente tá falando. Ou não sabe, por isso você tem que ouvir. Mas, enfim, Eric, qual que é essa série maravilhosa da qual nós estamos falando? Espelho Negro. E série Black Mirror, uma série que trata sobre cada episódio dela é uma antologia, mostrando na maioria delas futuros distópicos. E hoje a gente tá aqui pra falar sobre o segundo episódio dela, que é o 15 milhões de méritos. Vamos começar a falar sobre o episódio. Putz, eu assisti essa semana e já deu um branco, assim, né? Então, mas tá. Lembrando que pra quem tá assistindo, esse episódio vai estar recheado de spoiler. Então, se você ainda não assistiu, vai lá, corre e assista Black Mirror. A gente vai estar falando aqui do segundo episódio, claro. Mas vamos dar aqui uma sinopse rapidinha dele pra gente comentar. Quem quer fazer a sinopse dele? Eu quero dar um adendo aqui. Quando você diz recheado, é como se fosse a melhor parte, né? Recheado de spoilers. Não, mas aí que tá. O episódio inteiro é a melhor parte. Nossa, eu, né? Talvez a parte melhor seja todas as partes, né? Vamos ver aqui então a sinopse. Ó, vai lá então, gente, a sinopse. Ambientado numa versão sarcástica no futuro, 15 milhões de méritos é uma sátira sobre os programas de entretenimento e nossa sede insaciável de distração. Nesse mundo, todas as pessoas estão condenadas a uma vida de trabalho físico estranho e árduo. Só tem um jeito de escapar dessa vida, e é entrar num programa de talentos, Hot Shot, e conseguir impressionar os jurados. Fazem parte do elenco, né? A Julia Davis, Rupert Everett, Daniel Kaluuya, Jessica Brown Findlay. Tá bom. Obrigado, Wikipédia. É da Wikipédia? Não é Wikipédia, mas é um IMDB? Site. Não vou revelar, porque eu não vou revelar o site, não é conhecido, porque justamente por isso, se eu revelar ele fica muito conhecido. Não quero dar. Tá. Tão conhecido. Nossa, sempre muito... me pagaram, tem que pagar aqui, ó. Muito conhecido, ok. Enfim. Vamos começar, tipo assim, como o próprio Eric deu. Ele garante aqui, né, Zé, nessa sinopse dada pelo site, garante que é uma sátira sobre os programas de entretenimento. Sim, mas isso é uma coisa que é bem clara até. Mas, tipo assim, vamos começar com as perguntas, né, porque, tipo assim, esse episódio, vamos colocar de uma certa forma que ele não dá muita informação sobre o mundo no qual ele é ambientado. Você vê aquele negócio que dá, assim, uma impressão de ser extremamente futurista, mas você vê as pessoas lá pedalando todo o tempo, não tá, tipo você assim... Você não entende direito, né? Isso, você não entende direito por que elas estão fazendo aquilo, no que essa sociedade tá se baseia, dado, sabe? Isso, quais, tipo assim, quais que são as formas de as relações de troca nessa sociedade? Fica meio difícil você saber. Porque, por exemplo, você vê comida lá, mas você não vê nada sobre, por exemplo... Comer uma cozinha. É, né, você não vê... O que produz, de onde vem os produtos que eles estão utilizando e tal. Eu não vejo nenhum lixo. Isso, porque a sociedade se baseia nas pessoas que pedalam, nesse reality show e nos gordinhos que ficam limpando. Coisa mais importante, ó. O episódio começa com o protagonista já gastando as milhas. A gente vai entender depois que é milhas. É, méritos, né, que eles chamam. É, são os méritos que ele tem por todo dia pedalar. Tipo, você pedala e a quantidade de tempo que você pedala te dá os méritos necessários para sobreviver nesse... É, sobreviver nesse lugar. Os méritos são a moeda que eles usam, né? É o dinheiro. Cada coisa tem um mérito e tem coisas super caras. E fica o... E nesse mundo... É, extremamente insaciável, que diz aqui na sinopse, eles têm que ficar gastando méritos, por exemplo, para consumir entretenimento ou para recusar entretenimento. Sim, parece aquele momento que você entra no YouTube e aparece a propaganda sem esperar aqueles 5 segundos. É, mas se você tivesse mérito, você não precisaria esperar. É tipo, você pagasse R$1 para não mas ver aí é que as tá... Mas é que tá, você veria propaganda, mas pra você assistir, você também gastaria méritos. Exatamente. E, tipo, isso é complicado. É, lembrando... A parte que tá indo muito além, tá muito longe. Lembrando que, tipo assim, o mundo deles, tipo assim, eles fazem essa crítica à sociedade meio que espetáculo e ao entretenimento. A crítica tá no entretenimento porque, primeira coisa, você percebe que tudo no mundo deles são telas. É tudo baseado em telas. Os quartos, pelo menos, quando você assiste, você não tem acesso a todos os quartos, é claro. Né? Mas, tipo assim, os quartos daquelas pessoas que estão sempre pedalando, eles são inteiros todas as paredes são em telas. É tudo virtual. Isso. Toda a frente da bicicleta que eles ficam pedalando, todas têm uma tela onde eles ficam assistindo o tempo todo. É, daí, aqui tá. Dependendo do programa que eles vão assistir, eles vão gastar os méritos. Tipo assim, até mesmo no final, você repara que tá lá, quando tá no reality show, todas as pessoas estão vendo e tá tudo é tela. A maioria das coisas se dão por meios virtuais. Os avatares, né? Isso, pra se relacionar fora daquilo lá. Uhum. E como se tivesse um mundo virtual mesmo. Ele faz uma mistura do mundo virtual com o real ao mesmo tempo, na parte do reality show. E talvez essa parte do reality... E você vê que à medida que, por exemplo, no mundo, vamos dizer assim, real, no que eles estão trabalhando, todo mundo se veste da mesma forma, todo mundo tem o mesmo uniforme cinza e tal. E já no mundo virtual, os avatares... Não mostram como eles guardam as roupas, não mostram como eles lavam as roupas. Não, mas aí é que tá, tipo assim, no mundo virtual, os avatares deles, aí que vai entrar a questão, que por exemplo... Das características dos avatares. Os avatares deles só vão ter características particulares só os avatares, na verdade, vão ter as características particulares. As pessoas mesmo não vão. Enquanto o mundo real, eles não têm uma noção de individualidade, vamos dizer assim. Ou até mesmo pelo menos de características próprias. De roupas, né? Isso. Porque mas... tem o cara babaca lá, tem o outro nerd, tem esse antipático aí, que é o protagonista. Tudo bem. Aí, tudo bem que os comunistas agora vão vir me xingando e vão me falar que a minha noção de individualidade tá extremamente ligada ao consumo. Mas não, o que eu digo é que, vamos pegar assim, um monte de gente, vamos dar as mesmas roupas, o mesmo lugar, as mesmas condições. Aí você vai pra cadeia. É quase que como se eles estivessem vivendo numa cadeia. É, exatamente. Uniformes e tal. E a única chance deles irem pra uma cela melhor é conseguindo agradar os chefs. Isso, agradar os chefs. E os chefs, no caso, são os jurados do reality show. Que, aliás, é o mote principal desse episódio, né? Pra você participar do reality show, você tem que gastar os 15 milhões de mérito. Ou melhor, tipo assim, o preço então, pra você... Então começa a contar desde o começo, Zé. Como que como que é o episódio? Começa a contar do episódio agora, tipo... Tá bom, do episódio... É, como que consegue o mérito? Isso, isso. É, do o episódio se trata lá do... Como que é o mesmo nome do personagem principal? Não lembro, não. Corta essa não cena. Importa, não importa, não importa. É. O personagem, não. Tipo, o protagonista. O protagonista, tipo assim, ele tá lá, ele vive sua vida comum, né? Todo dia pedalando e tal. Você vê que todos eles, todos os personagens têm uma vida muito monótona. Até que um certo dia esse protagonista tá... Sei lá, tá no... Uma crítica, né, Zé? Essa vida é tipo uma crítica ao que a gente faz. O sim. Cotidiano sempre sim, sendo o tipo mesmo. Assim, a gente trabalha, a gente tem acesso a entretenimento burro e a gente vive. A gente o dia inteiro trabalhando, se fudendo quando chega pra ser Faustão, essas paradas que todo mundo critica, ser ratinho. Ah, nossa, você trabalha o dia inteiro pra o seu entretenimento ser ratinho? Então o que você tá ganhando, na verdade? É uma crítica que é bem, vamos dizer assim, é bem clara, né, do episódio. E aí é que tá, um certo dia ele eu não lembro onde que ele tá, acho que ele tá num banheiro, e daí ele ouve uma mulher cantando, né, e ele fala, nossa, não sei lá o que é tal, sua voz é linda, meu Deus, e você tem que participar do programa do reality show. É, tem um flirt aí, mas o Zé pulou o flirt. Ah, mas é que o flirt não é importante. Quem assistir vai perceber. Enfim, mas só que ela não tem esses 15 milhões de méritos que é pra poder participar. Ou ele, como é uma pessoa extremamente organizada, né? Ele é metódico? Não, ele tinha, mas por herança. Isso, é, parece que era herança do irmão dele, alguma irmão coisa dele. Assim. E não conta, né? É, não conta se o irmão dele não morreu, conta sobre os que pais. Que aconteceu. Tipo, ela vai contar depois, minha mãe cantava essa música. Ele fica muito, muito hipotético. Então, aí é que tá, tipo assim, dá a impressão que eles estão vivendo naquilo, não é uma geração, sabe? Mas sim várias, porque eles já fazem daquela rotina alguma coisa extremamente... Isso, é muito estruturado, é muito internalizado. Você vê que, por exemplo, ele vai falar no final do discurso dele sobre viver algo mais real. Eles têm o desejo do real, mas eles não sabem o que é isso. Tanto que ele vai ser convencido depois. Uhum. E o que é geralmente... Ah, depois a gente faz essa crítica. Uhum. Vai, Zé, continua. Então, daí ele vai pagar esses méritos pra ela poder participar desse reality show. E aí é que tá, tipo assim, já mostra que existem várias pessoas famosas que, vamos supor, subiram de vida, né? Ou por cantar bem, ou por dançar bem. E todas elas têm que... por exemplo, se você quer subir de vida, como o próprio Eric disse, você tem que participar desse reality show. E no momento que ela vai lá, é interessante falar que existem várias pessoas que concorrem, e tem até uma menina que tá sempre lá, que é uma albina, né? Você lembra desse personagem? Lembro. Essa garota albina... Que ela sempre quer competir, o cara nunca escolhe ela. É, ela nunca é escolhida e tal, e ela fala, não, porque eu sou boa, porque eu sei cantar, porque eu sou uma estrela e tal. Eu vou brilhar. Uhum, essa... não essa albina, mas a... Acho que é Abe, não é? Acho que é Abe, alguma coisa assim. A garota pra quem o protagonista doou os méritos, ela é chamada. Ela canta e no momento que ela vai ser julgada pelos jurados, os jurados até falam, olha, você canta bem. Você canta muito bem, mas não é isso que vai entreter as pessoas. Calma, Zé. Mas antes, eles dão sempre um suquinho. E esse suco, na verdade, sim. Tem um... Vai ter uma droga. Algum alucinógeno. Sim, pra deixar a pessoa vulnerável. Isso, deixar a pessoa confusa, tal, e enfim. Eles falam, olha, você até canta bem, mas não é nisso que a gente quer usar o seu talento. E tipo, ela, assim, ela tinha esteticamente um corpo, né, que daria certo pra pornografia. Por quê? Nessa série, as pessoas têm toda hora propagandas, não só desse reality show, mas propagandas pornográficas. A pornografia se tornou algo pedante, porque começa a vir os comerciais de pornografia, o único que você não recebe é pagando sério. Aparecia nas TVs. Então, em qualquer tela. E como tudo é baseado em tela. É, então. E às vezes você tinha que aceitar pra parar de vir o comercial, só que mesmo. E é quase... Mesmo assim, ele se constrange uma hora, né? Porque ele aceita pra parar de encher o saco a propaganda. Mas, de qualquer jeito, continua aparecendo. Então, por mais que o pornô seja consumido, ou qualquer outro tipo de entretenimento seja consumido, ele chega um momento que te atrapalha. Então, mas é igual tem você quase... ficar navegando na internet, tem algo que você gosta e toda hora aparece como propaganda, mas o seu foco não é aquilo no momento. Mas pra você parar de ver, você tem que ficar fechando na aba ou esperando os minutos. Então, e aí que tá. Por exemplo, essa cena do julgamento é bem interessante porque mostra justamente pra que, vamos dizer assim, é já mais um ponto dessa crítica do entretenimento, né? Que eles não estão afim daquilo que a pessoa se preparou pra fazer, ou do que aquilo que ela faz bem, ou do que é belo e tal, se a gente for entrar nesse discurso. Mas sim pro que, sei lá, pra que vai dar mais dinheiro pra eles. É isso até o argumento que eles usam. Né? Que tipo assim, você até canta bem, você canta muito bem, mas só que você, pra gente, você seria melhor utilizado na pornografia. E como ela tava drogada, ela aceita. Ela acaba aceitando. E é claro, né? Não só por ela. Não só por ela estar drogada, mas só porque, tipo assim, tinham 3 jurados lá pressionando pra ela fazer isso, inclusive uma delas era mulher. E, tipo, os 2 caras, nossa, aquele neguinho lá, super mais, nossa, enfim. Então, é interessante falar. Muito explícito Então, isso. E até que ele fala que, por exemplo, o cara lá, um jurado, fala que, olha, a gente trouxe esse cara que ele é da empresa do ramo da pornografia e a gente trouxe ele aqui porque a gente tá interessado em trazer pessoas pra lá. Então, justamente, o ponto que eu acho que já começa... A crítica do episódio já vem antes disso. Mas uma crítica interessante a fazer é isso. Tipo assim, você não utiliza mais o dom das pessoas. Você utiliza os corpos delas. É quase que um negócio marxista, sabe? Que não importa aquilo que você é bom. Não importa aquilo que você faz. O que importa é o seu corpo e o seu tempo, sabe? Com que você tá gastando o seu tempo? Uhum. O Gabriel tá meio calado, quer fazer alguma colocação? Não, pode continuar aí. Nossa, ótima colocação. O foda é que tem uma parte que assim, aí começa o filme. O episódio. É, porque... Porque lembra que... O protagonista fica extremamente desolado, né? Mas calma, fala aí, Eric. Calma. Você falou muito do episódio. Vamos dividir. Caralho, a gente tá falando do quê, cara? Mas é só pra fazer uma... Não, episódio. Desculpa. Então. Entendi. Como ela aceita isso, porque ela tá drogada, tanto que ela até chora, fica mal. O protagonista fica muito mal, ele fica muito... inconformado, ele fica com desamparado, não sabe o que fazer. Pô, ele gastou 15 milhões de méritos, e é tipo muito, é quase tudo que ele tinha, e sobra quase nada. E nisso que não sobra quase nada, aparece a propaganda na pornografia, e nisso também ela tá nessa propaganda, ela já tá no filme. Só e começa que a passar... você esqueceu de falar uma coisa, ele gostava dela. Tava muito, tanto que tem um flirt e tal, ele só deu os 15 milhões porque uma que ele gostava dela cantando e uma que também ele queria conquistar ela. No momento que ela aparecia na propaganda, no ato da propaganda sexual, né, ele ficava muito, muito bravo, né? Então ele muito sempre angustiado. Colocava angustiado e sempre e gastava propaganda os méritos. Isso, só ele tirava chegou uma hora, chegou uma hora que acabou o dinheiro. Exatamente. E nisso ele não conseguiu tirar o mérito. E aí ele teve que ver. E uma coisa interessante, aí é que tá, por exemplo, a gente fala das telas, mas só que as telas elas são meio que um conceito de realidade aumentada, sabe? Porque você não tem controle remoto, você controla tudo pela mão, com movimentos. Esquecemos de um detalhe. Aí você vai perguntar assim, pô, então só fechar o olho. Se a pessoa fechar o olho, vai aparecer na tela um aviso, né? Um alarme dizendo que você fechou o olho, enquanto não abrir, a propaganda continuar pausada e com barulho. Então, você vai ter que abrir o olho para assistir. Fica tocando aqueles sons de alta frequência, né? Que é pra... incomodar. E por fim, ele abre o olho e assiste, mas ele fica surtado, fica muito mal e putaço e começa a quebrar a parede, dá socos e chutes. E você também não pode nem sair, né, Gabriel? Não é pra fechar o olho e tal. A sala fica trancada enquanto tem propaganda e você não pode fechar o olho. Tipo, sim, você tá numa prisão O seu quarto, de tortura psicológica. A única, a única saída é com os méritos. Se você não tem méritos, você é obrigado a ver. Não, é, lembrando que eles não estão numa prisão. É uma sociedade baseada naquilo. Porém, parece uma prisão de tortura psicológica, né? Uhum. Aí ele consegue ficar muito mal, né? Muito bravo e começa a quebrar tudo. Quebra umas telas lá, dá uns defeitos e sobra um pedaço de caco de vidro. E nesse caco de vidro da tela, ele guarda. Ele guarda. Não, ele passa. Eles têm umas tatuagens de participantes, né? Porque ele também participa do. Ele também entra lá no Hot Shot. Mas só pra acompanhar ela. Aí ele meio que promete pra ele mesmo que vai pra lá de novo. Porque ele fica muito mal, aí ele consegue controlar a mente dele, se acalmar e começa tudo de novo a jornada pra conseguir 15 milhões. E ele economiza, começa a fazer certinho. Meritocracia, né? Esse é um exemplo de meritocracia. Certo e tal. Ele começa a economizar, ser focado. Aí ele nem come direito. Ou, no caso, no episódio. Tem uma máquina, sabe aquela máquina de pegar refrigerante e salgadinha? Então lá também tem uma, e só que tem uma máquina que tem defeito. Então a pessoa coloca o dinheiro e não sai o alimento. Mas só que ele sabia que se desse um tapão, né, como todo aparelho antigo, se der um tapão ele vai cair. É, inclusive, se não me engano... A sua TV para de funcionar, tem que dar um tapão que resolve. Inclusive, se não me engano, quem ensinou isso pra ele foi uma outra garota que gostava dele, não foi? Parece que foi isso. Então ele se prepara pra apresentar lá no programa. Ele se prepara pra apresentar no programa pra se vingar, né, do que fizeram com a menina que ele gostava. Ele olha todo dia pro Caco. Oi? Né, se inspira no Caco. Toda vez, eu vou usar esse Caco aqui pra realizar o que eu quero, mas ninguém sabe o que ele quer. Só vê o Caco lá e ele treinando pra caramba, todo dia correndo um monte, ele ia cedinho, era o primeiro a chegar e o último a sair da bicicleta, porque tem um horário, e pedalava muito. Tanto que ele consegue os 15 milhões. Mas você não deixou eu terminar de falar da máquina, que ficou algo solto, né? Então nessa máquina ele esperava as pessoas botar o dinheiro e as pessoas via que não saía nada, saia fora. Daí ele ia dar o tapão, caía lá a maçã e ele comia. Então ele não gastava dinheiro com comida, ou gastava muito pouco, não sei. E no fim, tudo pra conseguir os 15, né? Os 15 milhões. Então... Só que ele não tinha, né? Ele não tinha talento. Porque lá tem um show de talento. Ele não tinha talento, mas ele não ia lá pra ter um talento. Ele ia lá pra fazer uma coisa. Né? Mas isso, é interessante falar que, tipo assim, ele não era o único que não tinha talento. Muita gente que ia lá não tinha talento. Inclusive aquela menina albina, que ela sempre falava que ela era uma estrela, ela ia brilhar. E numa cena que mostra ela cantando, ela canta, tipo assim, ela mostra claramente que ela não sabe cantar. Então aí é que tá, não tá, o show de talentos não é um show de talentos, é meio que como se fosse apenas um motivo para as pessoas continuarem pedalando e quererem subir de vida. Porque tanto que ele sempre mostrava os vencedores, né? Uhum. Ele venceu, as pessoas queriam vencer também. Sim. Porque por mais que as pessoas estivessem conformadas com a vida monótona, eles queriam mais, né? Sabiam que poderiam ficar melhor. Agora, aí ele aprende a dançar. Aí com a dança, ele chega lá, ele guarda o potinho de suco que a Não, ele não tomou. Aprende a dançar. Ele não aprende, mas ele aprende uns passos lá. Ficou legal, pô. Todo mundo ovacionou e tal. Hã? Um monte de gente gostou da música dele, da dança dele. Nossa, faz muito tempo que eu não assisto, então não lembro se ele... Na plateia lá, a galera, tinha uma galera gostando. Não sei. Será? Eu não lembro. O ouvinte aí vai ver no episódio. Aí ele chegou lá e começou a dançar. Só que ele não tava drogado, porque enfim, ele falou que já tinha tomado pra... Ele guardou a embalagem de suco da outra participante. Eles dão um suco pra deixar a pessoa atordoada, pra conseguir manipular na hora do julgamento lá. Por exemplo, o cara consegue manipular você no diálogo, tipo, te pressionando psicologicamente e você fica vulnerável. Mas eles dão numa caixinha. E ele, quando ela tomou esse suco, a garota que ele gostava, na época que ela foi convencida, ele guardou essa caixinha pra esse momento. Então ele foi pra lá, levou a caixinha, e quando a mulher falou, toma o suco aqui, todo mundo tem que tomar esse suco. Aí ele falou, não, mas eu já tomei, mostra a caixinha. Aí a mulher deixa ele passar, aí ele joga a caixinha no chão e começa a dançar. Só que eu tô pensando, a gente tá falando sobre episódio, né? A gente parece que tá contando o episódio. Pessoa pode muito bem assistir o episódio. E agora? Por isso que eu falei, esse episódio não era um episódio muito muito complexo. Eu não achei muito complexo, eu achei muito vago. Talvez se ele fosse mais detalhado, poderia também ter mais coisas. Não, aí é que tá, tipo assim, a crítica dele, a crítica é clara, que tá sendo a questão do entretenimento. Então, tipo assim, por exemplo, a gente pode até fazer aquelas questões que são meio que sem resposta, sabe? Ah, no que era baseada essa sociedade? É interessante falar que o valor de troca dele parece que é uma coisa completamente diminuída, sabe? Porque, não diminuída entre si, porque é uma coisa extremamente explorada, mas é simplificada no termo que, sei lá, todo mundo tá trabalhando, todo mundo trabalha na mesma coisa, que é pra gerar energia, e, pelo menos, aí é que tá, né? Não é que todo mundo trabalhe pra gerar energia. É, a gente vai separar nas classes que são mostradas no episódio, que são aquelas pessoas, os gordinhos, né? Que trabalham com a limpeza e parece que também trabalham com um programa de humor de características duvidosas, né? Com... Vai ter as pessoas que ficam pedalando e vai ter os, vamos dizer assim, os produtores de conteúdo. Que vai ser o pessoal do reality show. Por um momento eu pensei que você ia falar, e vai ter os proletários. E vai ter um cara bigodudo, e vai ter uma bandeira vermelha. Então, não, mas os produtores de conteúdo vai ser esse pessoal que é do reality show, vai ser o que o... É, agora é bom o Eric terminar, ou o Gabriel terminar de falar sobre o episódio pra falar, tipo assim, mais sobre a questão de produzir conteúdo. Porque o protagonista, ele acaba se tornando a mesma coisa que ele criticava. Não, mas aí a gente já chega, ó. Eu acho que o próprio nome, tipo, méritos, já seja uma crítica dessa Gabriel. Sociedade meritocrática. Uhum. Mas aí ele dança, eu acho que numa maneira legal, pra mim foi legal. Só que ele para no meio da dança e tira o caco, aquele caco que ele tinha separado no dia que ele surtou e saiu do pedaço da parede, que era de tudo de vidro, né? E ele põe no pescoço e ameaça se matar, se alguém parasse, atrapalhasse ele. E os jurados foram assustados, porque é pra transmissão, eu acho que talvez mundial lá do mundo deles, não sei. Ele começa a fazer um discurso, que o cara, ele chega lá e ele não sabia o que fazer, ele só pensava nisso, ia se matar, talvez ele... Ele pensava em, eu vamos dizer na abordagem, assim, na abordagem. Ele só pensou em chocar os jurados. Sim, aí o jurado falou, tá, tudo bem, então fale. E aí ele não sabia o que falar, mas deu um insight nele e começou a falar. Aí ele começou a fazer uma crítica que eu acho que relaciona um episódio com com a realidade não, nossa. Eu não lembro... Quando ele faz o discurso, fala. Eu não lembro do discurso. Curso dele inteiro, mas o que ele falou, não, eu acho que, cara, eu acho que a crítica dele foi, vamos dizer assim, uma crítica meio que, eu não quero usar essa palavra, mas tá, porque eu sei que vai ter bastante gente me criticando, mas tá, eu acho que foi uma crítica ingênua, porque ele chegou e simplesmente falou, eu queria ver o texto inteiro, porque nesse momento eu não lembro, mas só que o que eu lembro é ele falando meio que na síntese que, eles pegavam uma coisa que era bela, e eles destruíam tudo que era belo apenas por uma... Era que começou a ser belo. É que ele gostava da garota, ele destruiu Eles destruíram tudo que era belo apenas por uma vil chance de prazer e entretenimento, sabe? As pessoas passavam a não ver o que era belo apenas por estarem, no sentido filosófico da palavra, viciados numa espécie de prazer, entendeu? Numa espécie de... O que é o belo? Exatamente. Só que assim, de um certo modo, a crítica que ele faz é o que relaciona o episódio com a realidade nossa. Sim. Que dá pra ver a realidade nossa no discurso dele, entende? Estamos realmente numa sociedade que muitas vezes parece ser... Calma, Zé. Que parece é interessante... Ser... Não, deixa eu só falar isso, daí você já começa. É porque é interessante a gente falar, porque ele também faz... nesse momento eu acho que não é tão ingênuo assim, porque ele também faz a distinção daquele negócio de que dá a impressão de que eles não estão vivendo no mundo real. Então, tipo assim, você tem uma chance de ter alguma coisa real, eles destroem e transformam aquilo em alguma coisa que você pode comprar através de méritos. Apenas pedalando, pedalando e pedalando, sabe? Então, era só isso mesmo que eu ia falar sobre, que ele fala também no discurso dele. Sim, sim, é como se fosse aquela frase do que tem geralmente no Facebook. Você achou um absurdo? Pois eu também. Você sabe que aquela, tipo, ah, é, parece que não é verdade, mas é verdade. Parece que é uma ficção, mas isso é real. E, de certo modo, a nossa sociedade... E é interessante que até o jurado, tem uma hora que ele, desculpa cortar, mas é interessante que até o jurado, uma hora ele fala que, tipo, engraçado assim, que no podcast, você fala, desculpa cortar. Agora era que entende? Tipo, desculpa eu parei pra falar, foi a falar duas vezes, cara. Desculpa cortar. Eu não sei se eu vou conseguir fazer de novo. Desculpa cortar, mas então, é que o próprio jurado. De gravar, é um xingando o outro. É, o próprio jurado, ele fala, tipo assim, eu não entendi bem o que você falou, mas todo mundo sente isso. É, tipo assim, eu tô cagando o que você falou, mas todo mundo tá prestando atenção, ó. Eu gostei. É, não, o cara conseguiu manipular em palavras curtas. E fazer com que tudo que o cara tinha feito naqueles minutos de discurso tenha sido, entendeu? Fácil de esquecer. Por mais que as pessoas tenham compreendido e ficado putos. É. Eu não acho que seja isso, cara. Eu acho que seja questão que, tipo assim, é um discurso quase que catártico. Porque é uma emoção que, vamos dizer assim, a maioria das pessoas lá sentiam, não conseguiam externalizar, mas só que ele externalizava. Beleza. Ele externalizou? O que isso mudou? Ele apenas fez um discurso bonito. É, na verdade ele só tava com o coração partido, no final das contas. E o cara consegue falar assim, ó, tudo bem, eu acho que você foi um cara foda e você é o vencedor. Por quê? Porque isso que você fez foi um verdadeiro espetáculo. Isso sim é talento, entendeu? Tipo, nossa, você tem talento, cara. Nossa, você é show de bola. E pegou esse momento e pras pessoas que viram que ele subiu só com isso, foi melhor ainda pro programa. Ó, tá vendo? Você não precisa ter um talento como cantar, dançar. Você pode também saber falar. E ele falou, e o jurado gostou, né? Gostou. E deu pra ele o título lá, deu depois uma casinha mais bonita. Daí ele pegou numa profissão melhor do que pedalar. Sim, que mas é aí um é que tá. Mas... Ó, vou te dar o prêmio e você... Vamos fazer um acordo, que os jurados não amam fazer acordo. Eles não davam realmente... Então, mas por que que eu falei que a crítica dele é ingênua perto da crítica do episódio? Porque ele chegou lá, digamos assim, pra questionar os juízes, questionar os jurados. Mas só que ele acabou que ele aceitou a proposta que os jurados deram pra ele. É, o que foi a proposta, né? É, o cara falou, olha, você fala bem. Ah, você quer falar isso pra sempre? Tipo assim, você quer trabalhar falando isso? Não, você quer isso? Falar algumas verdades? Né? É, então ele... É, tipo, de pago e você falar isso toda semana, beleza? É, tipo, com intervalos, um horário e tal. E realmente, ele começa a te inspirar e falar essas coisas. Tipo, aí banaliza tudo que ele falou. Exatamente. Começa a banalizar todo aquele discurso. É tipo, ele vira um personagem de autoajuda daí. Então, é isso. É por isso que eu falo. Ele ganhou o lugar dele, né? Uhum. Então, é isso que eu falo, tipo assim, ele pegou a crítica dele, a crítica já é algo que a própria, digamos assim, a própria qual que foi o termo mesmo que você usou no começo, que era a essência do episódio, era ao entretenimento, isso, uhum. O entretenimento, ele próprio pegou a crítica do próprio entretenimento e abrangiu como entretenimento, ou seja, a crítica do entretenimento é um tipo de entretenimento. Fugir do entretenimento é algo extremamente difícil, porque o ser humano ama se entreter, porque o que ele vai fazer no seu tempo livre, né? Então, mas aí não é uma questão de você fugir do entretenimento. Eu acho que é quase que o que o episódio mostra é quase que uma hipocrisia, sabe? Tipo assim, as pessoas que reclamam extremamente de, ah, não, você tá cheio de conteúdo vazio, ou tal, você precisa de algo mais, vão ser as pessoas que se utilizam desse mesmo conteúdo vazio ao qual eles criticam, sabe? É, tipo o Paulo Coelho falar que é filósofo. Entende? Tipo, sendo filósofo, nunca faria o que ele faz. Caralho. Você tá ligado que você tem hater, né? Pronto. Você quer emendar o paradoxo, mas foi um episódio. Não, você quer emendar e falar do Olavo de Carvalho também? Também. Tipo, é igual quando você faz um livro de como não ser idiota. É a mesma coisa. Então... Então, mas vocês não tem mais nenhuma consideração pra falar? Ah, eu acho que não. Eu acho que o terceiro episódio não, vai eu ser acho foda. Que dá pra falar alguma consideração, sim. Gabriel, você que ficou meio em silêncio durante o... Não. Eu tô querendo dizer assim. Eu começo. É isso que eu tô querendo dizer. Sempre tem a mesma coisa. Entrar numa discussão, você diz. É. Minha consideração. Não subestimem o sistema. Isso a gente está vendo. Quando você pensa que está saindo do sistema, você pode estar entrando nele. Talvez o objetivo do sistema seja que você critique ele, porque assim você vai ser mais fácil de ser controlado. É, porque tipo assim, ele pegou toda, por exemplo, ele, mesmo que a crítica que o personagem principal fez, mesmo que ela não fosse vazia, mesmo que fosse uma crítica real aquilo que abrangia na sociedade deles, ele tava, vamos dizer assim, não é que ele era uma pessoa fácil de se manipular, mas apenas que, não é que ele era uma pessoa fácil de se manipular, ou que, como eu disse, ele era hipócrita, porque ele aceitou trabalhar naquilo, mas sim porque, por exemplo, se, como o próprio Eric disse, ele fez aquele discurso com base numa paixão, com base numa, vamos dizer assim, isso, com base nos sentimentos dele, não foi algo pensado, e mesmo, eu ainda digo, mesmo se fosse algo pensado, ele pode ter chegado lá e ter esse mesmo resultado. Não, pior, eu tenho uma crítica aqui, é coisa dos movimentos, essa paixão não precisa necessariamente ser por uma pessoa, pode ser por uma ideologia, quando Sim. você se apaixona por uma, calma, quando você se apaixona por uma ideologia, você pode deixar seus sentimentos e além da própria razão que você tinha contra o sistema e ser vulnerável pra caramba. Então quando você tá nos movimentos, seja de direita ou de esquerda, mas tá apaixonado por eles, ideologicamente, você vai ser, na verdade, vulnerável pra caralho e ser controlado como uma massa que sempre vai ser controlada com umas falsas verdades e uns textos baratos. Por isso que você tem toda uma parcela de população hoje em dia. Você pega lá nas escolas mesmo, você pega dos movimentos de esquerda mais legítimos, pô, a maioria deles são pessoas apaixonadas por uma utopia, entende? Não que, eu não tô falando que isso é errado, nem que então, isso é certo, mas que isso pode ser um problema porque deixa as pessoas vulneráveis. E o episódio, ele mostra o nível de dominação do sistema, porque sim ele a foi, questão... a crítica dele era usada, tipo assim, não pra gerar uma revolta, mas sim pra manter o status quo. Aí é que tá, tipo assim, essa crítica, mesmo que ela tentasse fazer uma revolta, ela não gerava uma revolta. A crítica era apenas pra manter o status quo. Então, tipo assim, mesmo manter, que a pessoa... Manter um calor, né? Um calor, manter um movimento ali. Essa mesma... Social. Isso, essa mesma pessoa que era usada, vamos dizer assim, pra ela pensava, né, que ela tava agindo contra o sistema, era justamente o contrário, o sistema tava usando ela. Uhum. Espera, Gabriel, mano. A gente vê isso muito em discursos inflamados aí, tanto, sei lá, esse discurso extremamente reativo, sabe, reacionário, de que, ah, não, tá tudo errado, você... muitas vezes demagógico. Isso, é demagógico num nível que ele não vai incitar revolta. E pode ser também só uma classe tão... de poder, Zé. Isso, ele tipo, não vai incitar... Ele só queria poder na sociedade, ele queria um estado social, e quando ele conseguiu, pronto, acabou a luta. Não é que ele queria isso, não, na questão do episódio, o personagem, não é que ele queria isso, mas só que tipo assim, ele lutou tanto pra uma coisa, mas só que quando ele chegou nisso foi tão manipulador quanto antes. Ah, mas talvez era porque ele não tinha isso que ele tem agora. Às vezes as pessoas não lutam porque quer melhorar o sistema, mas porque não faz parte da prioridade do sistema, não tem privilégios. Quando você tem... Sim, eu concordo com essa visão. Eu concordo com essa visão de que, tipo assim, todo mundo vai desejar poder. Ok. Mas eu digo que calma. Mesmo se ele desejasse melhorar, ele podia ser usado tanto quanto. Sim, ele vai ser usado. Ele tá sendo usado só por querer privilégio. Essa ideologia de querer ser melhor na vida é um jeito de controle. Você mantém as pessoas assim pra manter ativo todo um capital, um meio de toda uma sociedade que nunca para, entende? Tanto você mantém, ó, você tem que trabalhar e a pessoa trabalha. Tanto que o personagem lá que faz o jurado, ele cita no momento, né? Ó, tá vendo essas luzes aqui? Tem milhares de pessoas pedalando pra poder manter isso. É, tipo, argumento ad populum. Às vezes, o cara não tá na luta da... na luta pra melhorar a pobreza porque ele é pobre e quer que os outros pobres se deem bem, mas porque ele não se deu bem. Não, eu não tô generalizando, mas às vezes é um pensamento egoísta, que é um egoísmo... Vamos dizer que na maioria das vezes, né? É um egoísmo de uma boa parte de pessoas que acaba sendo mascarado pelo movimento. O egoísmo de cada um que quer uma ascensão, só que como não conseguem, procuram se unir com outros que também talvez não consigam e tentam melhorar a situação deles que não conseguem. Então é isso? Eu acho que é isso, né? É, fique, beijo na bunda de quem... ouviu até agora? Nossa, foi muito rápido esse episódio. Mesmo, até é uma porque, noite, até porque uma noite que o Eric falou. José. Até porque foi o que você falou, né? Esse episódio não... Não tem muito o que discutir, porque não é discutível. É tipo, é mais direto, né? Uhum. O que José disse, na verdade. Que é mais direto. Ó, tá aí, ó. Você não enxerga isso. Porque você, né? É cego se você não enxerga isso. Você não enxerga porque você é burro. Você não enxerga porque você é surdo. Metodologia Olavo de Carvalho de argumentação. Mas é isso. Boa noite, dia ou tarde. Tarde, pra quem estiver ouvindo agora. E falou. Falou. Falou. Tchau. Como que é o nome em inglês? Cara, você não vai me fazer falar isso. Fivit My... Cara, não vou pronunciar isso. A edição vai salvar essa pergunta. Vai. Ai, que ódio do editor. Ai, tipo, você quer encurralar ele, mas ele... Ah, eu sou editor, você não vai me... Eu vou cortar essa pergunta. Tipo, não, você vai não esperava existir. Por essa, né, seu filho da mãe? Essa pergunta não vai existir, até porque eu não vou falar Fivit My Merits, tá ligado? Ele fala isso.